Johnny e Charles Max. O Mike é Zulu. Zulu. Voo número 49, decolado ao 50, controle 1208. 208, boa. Torre Salvador, bom dia. Azul 4234, ponto de espera da pista 10, pronto. Bom dia, Azul 4234, está autorizado, decolada 10, vento 080 graus, 02 nós. Vida em área e decolada pista 10, Azul 4234. Charlie Hotel, a sua saída agora será lotar, informada aqui pelo controle, lotar com curva à esquerda, livre o táxi, chame na papá. Caminhando não no zero, vai iniciar a colagem agora, aos 4.4. Cliente. Victor Charlie Hotel, está autorizado o táxi via 17, reporte pronto para decolagem. Pode chamar pronto decolagem, Victor Charlie Hotel. Azul 4234, decolado ao 55, chame o controle. 1208. 08, boa. Prossiga para o táxi até o ponto de espera da 17. Pastor 20 está afasado. Está 10. Gerente, Pastor 20, livre, pouso na 10. Venta 040 graus, 0310. Livre, pouso na 10, Pastor 20. Até a posição, Rita Thiago Zé. Te alertou, ajusta a navegação para cruzar o campo acima de 3 mil pés. Gente, assim eu faço, livre decolar da 17. Vento 050 graus com 3 nós. Pastor 20, solo 59, destino pátio militar. Pátio militar, pátio militar. Livre à direita, táxi na frequência via Alfa e Delta, chame na Delta para cruzamento. Livre à direita, chame na Delta para cruzamento, pode ser. Oi, Salvador, sou 4981. Sou 4981, continua a aproximação, agora de pista livre. Chamada, vai dando, 4981. Alinhado, Mike, é cruzando pronto. Sente a linha, mantenha no 7. Até o decolador 59, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, vou travado. Pastor 20, VAP. Pouso 4981, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 0, sou 4981 no 6. aqui é Cruz Zulu. Entende? Mantém a posição alinhada, estimado um minuto. Zulu. Passou 2 horas, tá no ponto da Delta, espera da Delta, tá visando a aeronave nacional. Pode para o cruzamento, passou 2-0. Aguarda o cruzamento, passou. Como é que é que o Zulu decolar, dá 1-7, atenta a esteira de turbulência, vento calmo. Afirmo, livre cruzamento, após taxi na frequência para o pátio militar, frequência livre de estacionar. Frequência após cruzamento, sinal para o estacionamento. Azul 4981, solo 02, livre direita, solo 121, décima 1. Direita 211, azul 4981. Zulu, decolador 03, controle 120, décima 8, bom voo. Zulu. Um helicóptero decolado à frente, está a meio caminho para o farol de Itapuã. Pronto para a decolagem, guardião 09. Gente, altímetro no 0 no 5, livre táxi, chama para ingresso. Pronto para ataque. Livre táxi, chama para ingresso. Salve, Salvador, muito bom dia. Sua azul 2783, no ponto de espera, pronto. 2783, a linha decola da 10, vento 020 graus com 3 nós. Autorizada a linha de decolar o azul 2783. Gabriel, ponto espera da 1-7. Adiós 09, linha decola da 1-7, vento 020 graus com 3 nós. Amém, decola 1-7. Salvador, bom dia, 3230 da SAM, ponto espera pronto. Bom dia, tá 3830, ali mantendo 0. Ali mantém 3830. Azul 2783, decola da 07, controle 1208, bom voo. 1208, muito obrigado, senhor, bom dia. Fora do solo, guardião 09. Guardião 09, decola da 07, controle 1208, decimal 8, bom voo. 1208, graças. Livre decolagem da 1-0, vento 020 graus com 3 laços. Sente, livre decolagem 1-0, até 3-2-3-0. Decolado 1-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, tá 3-0-3-2-3-0. Torre, Guardião 09. Guardião 09, já manteu o setor? Na sua escuta, final aqui 10-0, fazendo um sobrevoo sobre as garagens de ônibus, chamará para a faixa neta. Entende? Prefere afastar o setor norte ou sul? Prefere o setor norte. Gente, tem um minuto, Guardião 09, tem um 09 já ingressou no ILF. Sente, um minuto de sobrevoo, Guardião. Salvador, tá 3304, duas milhas de cimbra baixada, travado visual. 3304, é a parte externa. Portará. Alô, Portuga, bom descanso. Guardião 09, afaste para o setor norte, aguarde para o retorno. Frente, afastamento, setor norte. Zero, vento 040 graus com 3 nós, altímetro 10 no 5. 1015, livre pouso na 10, tô 3304, tá visual com o helicóptero na esquerda da nossa aproximação. Pode 109, mantenha o setor norte, temos mais uma aeronave no ILS, estimado 2 minutos e meio. Sente, Guardião, isso é no afastamento, o setor norte vai para o setor da BR, verificar a situação do, da direção na BR. Sente, já faz quantas milhas? Na terceira de voo, Salvador. Torre ao Papai Romeu, até o meu golfe. Está no meu golfe, destino aí, né? Afirmo, já na porta final. Gente, vento Salvador 040 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5, é parte controlada. Botará no solo controlado, até o meu golfe. Salvador, sinal 63, turno 2. Copiou livre pouso? Copiou, senhor. 3304, livre pouso na 10 com 1015 o ajuste. Guardião 09, controle 120 decimal 8. 108, bravo. Torre Salvador, bom dia. 6312. 6312, continua a posição, aguarde pista livre. Aguarda. Livre até o meu bolso, solo nem rimar azul no 5. O 3304, solo azul no 5, livre à direita, solo 121 decimal 8, 1. À direita, 218? 211. 211, obrigado. Livre pouso na 10, vento 050 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, né, 312. 2, solo, azul fumo 7, livre à direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 6, 1, 7. bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Estacionado no Pátio Ibrahim, intenção é o táxi para o a base aérea de Salvador, Pátio Militar. Gente, baixa altitude. Gente, de imediato. Mais dois minutos. Chamar a cor pronta, então. Gente, chame pronta. Autorizado, autorizado, reporte ao término. Serviço autorizado, reportará ao término, iniciando o guardião 07. Aí recosta, segue para o 1-7. Afirmativo, senhor. Livre pouso no 1-7, vento 060 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Graças para o Mike Acosta. Vai livrar o Guardião 07. Gente, frequência livre, é o estacionar Guardião 07. Teste, obrigado. Mike Costa, informa o pátio. Pátio 4, fica no canal 8. Gente, frequência livre, Mike Costa. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1095, ponto de espera da 10. Bom dia, Gol 1095, linha de cola da 10, vento variável com 3 nós. Autorizado, a linha de cola da 10, Gol 1095. Salvador, muito bom dia, o azul 2796, ponto de espera. Azul 2796, tem um ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2796. Vamos 095, decolar 235, controle 120.8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Oi, Salvador. Bom dia, Rio 98, 11, passando Estela, baixada lá. Rio 98, 11, bom dia, livre pouso na 10, vento 050 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 5. Repouso, pista 10, 1015, 98, 11. 2796, ali mantém no zero. Ali mantém 2796. Oito nono, sala 38, livre à direita, sala 121, décima 1. É Bernardo 721, nono, obrigado. L, decolar da 10, vento 090 graus com 5 nós. Autorizando decolagem 2796 da Azul. Azul 2796, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, Azul 2796. 106, prossiga. Tem uns tráfegos lá na ILS, o Guardião 06, segue via Oscar, aguarde no ponto de espera da Oscar. Salvador, good morning. Brazilian Air Force 2581. Final approach, land here, Darwin Lockett. Good morning, Brazilian Air Force 2581. Clear to land, runway 10 and 060 degrees with 5 knots, QNH 1015. Clear to land, runway 10, QNH 1015. Para o pátio militar, estimado 1 minuto, aguarde. Brazilian Air Force 2581, on the ground at 49er, vacate to the left, extend its frequency, taxi via hotel to military apron. Hotel, military apron, maintain, remain your frequency. Brazilian 06, autorizado taxiamento aéreo, segue aeronave no táxi, para o pátio militar, reporte livrando, são hotel para o pátio militar.